acompanhar. A saudade insistiu em me acompanhar. A saudade insistiu em me acompanhar. DJ Roger Mix. Olá, meu nome é Simone. Essa proposta indecente, Banda Harley. Que bom te ver. Fazia tempo que eu queria te encontrar. Eu e você, por tantas vezes já cruzamos nosso olhar. Uma mulher assim tão decidida me cheira a perigo. Só não me olhe nos olhos, pois desejo sua boca. Se eu te roubar um beijo, não brigue comigo. Vamos curtir a noite lá no meu camarote. Nossa, esse decote tá mexendo comigo. Então faz essa cara de safado machão, que eu me entrego de corpo, alma e coração. Vem me provocar outra vez, e eu assumo esse jogo. Proposta indecente. Sua proposta indecente. Se eu der ok, vai em frente. Banda Harley. É uma miragem. Já posso até imaginar sua nudez. Amor, relaxe. Você vai ter a sua hora e a sua vez. Eu sou do tipo que sem provocar, sussurrando no ouvido, vou deslizar no seu corpo, só usando minha boca. Se pegar do meu jeito, não brinque comigo. Quero mais que uma noite, quero que me provoque, quero que me enlouqueça e que dance comigo. Eu vou te dar um aviso, sou rei da sedução. Vou te deixar maluca, louca, louca de tesão. Não vá dizer que eu não te avisei. O quê? Cê tá mexendo com fogo. Minha proposta indecente. Não vou sair da sua mente. Que meu corpo cada vez mais junto ao teu, nesse jogo de sedução. Eu e você, você e eu, nós dois juntinhos, dançando bachata. Dançando bachata. E aí depois você, você e eu e você e eu. Terminamos lá em casa. Eu e você, você e você eu, nós dois juntinhos, eu. Dançando bachata. Dançando bachata. E aí depois você e eu e você, terminamos lá em casa. Eu e você, você e eu, nós dois juntinhos, dançando bachata. Dançando bachata. E aí depois você, você eu e você, e eu. Terminamos lá em terminamos casa. Em casa. Eu e você, você, você e eu e eu. Você, dançando, dançando bachata. Dançando. E aí depois você e eu e você, terminamos lá em casa. DJ Roger Mix, agora vende roupas da loja Nath Boutique. Angélica Chavalier, a rainha da sofrência. Nick Produções, uma parceria de sucesso. Era quarta-feira, dia 30 de maio, exatamente às 19h15 que eu te conheci. Era uma noite especial, o seu olhar foi me tirando as palavras, a minha impaciência foi me entregando. Aí você soube, quando me abraçou não consegui conter as lágrimas.

desde que você se foi. São tantas lembranças que eu tenho de nós dois. Onde está você? Se

sobre festa. Olha, meu coração ainda está comprometido. O meu mundo sem você não faz sentido. Hoje está sem rumo e perdido, sentindo a sua falta. Olha, você não sabe, mas eu tenho esperança. A esperança é a última que morre. Você não imagina a saudade e a dor que me invade. Me liga, não vê que eu te quero, eu te amo. Não vê que é seu nome que eu chamo. Deixe o orgulho de lado. Me liga, não vê que você é a minha vida. Não quero simplesmente ser amiga. Eu quero você ao meu lado. Alô, safado da rocha, canta comigo. Deixa comigo, Jason Tirei. Olha, meu coração ainda está comprometido. O meu mundo sem você não faz sentido. Hoje está sem rumo e perdido, sentindo sua falta. Olha, você não sabe, mas eu tenho esperança. A esperança é a última que morre. Você não imagina a saudade e a dor que me invade. Me liga, não vê que eu te quero, eu te amo. Não vê que é seu nome que eu chamo. Deixa o orgulho de lado. Você é a minha vida. Não quero simplesmente ser amiga. Eu quero você ao meu lado. Me liga, não vê que eu te quero, eu te amo. Não vê que é seu nome que eu chamo. Deixe o orgulho de lado. Me liga, não vê que você é a minha vida. Não quero simplesmente ser amiga. Eu quero você ao meu lado.